Vamos orar. Senhor Jesus, nós exaltamos o teu nome mais uma vez neste lugar. Quero declarar, Senhor, que tu és o rei de nossas vidas, o Senhor de nossas vidas. Eu exalto e bendigo o teu santo nome. Venha falar com cada um de nós, Senhor. Que a gente possa estar realmente com os nossos ouvidos, Senhor, abertos mesmo para a tua voz nessa noite. Tu reina desde toda a eternidade e permanecerá reinando por toda a eternidade sobre todas as coisas. Tu és Deus, Senhor Jesus. Tu és Deus sobre nossas vidas e sobre este lugar. Não há qualquer lugar em toda a existência e fora dela que o Senhor não seja Deus. Absolutamente nada, Senhor, foge, se esconde da tua santa presença, Senhor Jesus. Tudo subsiste por meio de ti, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela graça que nós encontramos, Senhor, de sermos o templo, a habitação do teu Espírito, Senhor. Obrigado porque hoje nós somos inseridos no teu reino, na tua grandiosa família. Desde Adão até o último, que foi redimido pelo meio do teu sangue, Senhor. Comprado, salvo, por meio do preço que o Senhor pagou por cada um de nós. Mais uma vez nós te louvamos neste lugar, pela tua graça que alcançou a todos nós. Em teu santo nome, Jesus, eu oro. Amém. Amém. Quero falar nessa noite sobre o Deus dos controversos. Galera, tem cadeiras aqui, ó. Se o pessoal que está bem no cantinho for uma cadeira para lá, sobra espaço nos corredores aí para sentar. Ó, aqui na frente tem duas cadeiras aqui, ó, Marina e Tony. Aqui, ó. Pronto, cadeira para sentar aqui, gente. Quem quer ficar em pé, que se lasque. Amém. Vamos lá, abram suas Bíblias no Salmo 139. Eu quero ler quase ele todo. Acho que tem uns dois versículos no final que eu vou pular. Mas eu vou ler na linguagem do Pipe. Já que eu sou herege, eu vou assinar de vez o atestado. Então, vou lê-la na minha versão, que não é NVI, e que é a versão verdadeira. Tá bom? Salmo 139, quase todo. Só tem os penúltimos versículos que eu não lerei. Mas diz assim o texto: Jesus, no teu texto vai estar Senhor, e para mim não faz nenhuma distinção dizer que o Deus do Antigo Testamento era o Pai e o Deus do Novo Testamento é Jesus. Isso não é verdade. Jesus é o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Ok? Ele sempre foi Deus, não teve um momento que ele não era Deus, estava deixado de ladinho e só o Pai reinava. Todo o tempo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo reinam sobre todas as coisas. Amém? Aprouve Deus revelar o Filho em carne para todos nós, mas Jesus sempre foi Deus sobre todas as coisas. Então não estou fazendo nenhum tipo de heresia ao começar o texto falando: Jesus, você me sondas e me conheces. Você sabe quando me sento e quando me levanto. De longe, sabe o que eu estou pensando. Sabe quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que eu diga algo, você já sabe o que eu irei dizer, Senhor. Você está em volta de mim, por todos os lados, sempre com a tua mão sobre mim. Saber disso é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não consigo entender. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Você criou o íntimo do meu ser e me teceu no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há algo em mim que te ofende e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Para mim, o Salmo 139 é o salmo mais bonito da Bíblia. Eu acho que é um dos textos mais lindos de todos os mais de 60 livros que compõem o livro ao qual a gente chama de livro sagrado, que é essa compilação de livros sagrados que tem percorrido toda a história da humanidade. Começando lá na história do Éden e caminhando até os nossos dias, que nós estamos vivendo, eu e você, a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? A história da igreja não terminou naquela era. A história da igreja ainda está sendo construída até os nossos dias. Essa história é uma história repleta de coisas lindas, maravilhosas, transformações, encontros com o nosso Deus. Pessoas que têm se conhecido durante toda a história, numa probabilidade que talvez nunca teria acontecido, mas que nele tem ocorrido. É uma história de tragédias, de mortes, de perseguição, de traições. Mas essa é a história. Essa é a história de todo o povo de Deus que está sobre esse planeta desde o início. Mais ou menos há 8 mil anos atrás, começaram as primeiras civilizações. Os babilônicos e os egípcios foram as primeiras civilizações que, como sociedade, que compuseram a terra. E de lá, então, nós estamos aí. Dentro desse povo todo, Deus separa um povo. Chama um homem chamado Abraão, e por meio desse cara, Deus faz uma grande nação. Uma nação nômade que caminha anos pelo deserto, depois finalmente consegue se estabelecer numa terra. Essa terra diversas vezes é invadida, seu povo é espalhado para a Babilônia, finalmente o Império Romano, e então Jesus vem nessa era. Chama alguns homens e mulheres para segui-lo, morre numa cruz, divide a história ao meio. Hoje todos vocês, teístas ou ateus, quando vão assinar um talão de cheque, está lá uma data. E ela está altamente ligada a esse personagem, que é o homem chamado Jesus Cristo. E depois disso, então, começa a minha e a tua história. A história daquilo que a gente chama de igreja, que estamos caminhando até hoje, e que sabe Deus até onde caminharemos. Amém? Cada um de nós, cada um de vocês, compondo essa grandiosa história, que é a história do reino de Deus. Milhões de histórias, milhões de personalidades, de pessoas criadas de modo especial. A palavra diz, de modo especial. Por isso que quando a gente chega para alguém e a gente diz assim, você é especial, isso não te coloca acima de qualquer outra pessoa, mas diz uma verdade, que você é especial, porque você é único. Isso não é uma pregação de autoajuda para elevar o teu ego, mas é uma pregação que está anunciando uma realidade, que cada um de nós é único, único. Não existe no planeta Terra, nunca existiu e jamais existirá um ser humano igual a você. Você é único. É único. Deus, quando te criou, criou único. Único. Amém? Único. A gente vê pessoas parecidas, né? Que às vezes você vê pessoas que são mais parecidas com você do que às vezes teus próprios irmãos, né? Por isso que me chamam de Brad Pitt. Qual foi a piada? Pô, falei sério aqui, vocês estão rindo. Desculpa, Espírito Santo. Tava todo mundo no Espírito, tava escolhendo bem, né? Então, essa história, na verdade, é a história dos controversos, né? E quando eu falo controversos, eu estou falando de mim e estou falando de cada um de vocês que estão aqui. Ninguém aqui não vive uma realidade de contradição para com tantas coisas que a gente crê, acredita mesmo, fielmente, anuncia, fala, discursa, mas que na prática a gente sabe que o funcionamento disso é um pouco diferente. Então, o homem que escreveu esse salmo, que todos dizem que foi Davi, né? Não se tem uma certeza absoluta, porque Davi não assinou aqui, né? Salmo de Davi, mas grande parte do judaísmo e os teólogos dão a ele a credibilidade por esse texto. Mas não há dúvida de que Davi foi um homem de muitas controvérsias. Isso não há dúvida, basta você ler a história dele. Não há dúvida de que foi um homem corajoso em se tratando de encarar seus inimigos, não importando o tamanho e o número deles. Davi era esse cara. Assim, a Bíblia não relata muito assim, a questão de que Davi era um homem grande, forte, um Conan na vida, né, que assustava a galera. Né? Provavelmente Davi era um cara inexpressivo, ele era o último, a rapa do tacho dos irmãos. Talvez seria de um tamanho pequeno, ao ponto de Golias, quando olha para ele, dá risada. Né? Fala, estão querendo tirar com a minha cara. Né? Então, é algum tipo de piada isso, quando ele se posiciona ali. Então Davi era esse cara que encarava um cara 3-4 vezes maior do que ele. E era um cara capaz de encarar um exército 4 vezes mais numeroso do que o dele, ou até mais do que isso. Era um homem que não tinha medo. Não tinha medo diante daquilo que ele tinha como desafio, diante da sua vida. É impressionante a bravura desse cara. Se ele realmente foi exatamente isso que a Bíblia descreve acerca dele, ele realmente foi um cara como poucos na história. Nessa geração, provavelmente não tenha ninguém que se compare a isso. Tem aí alguém que é... Né? Seu bandê bunda mole. Não há dúvida de que ele era um cara apaixonado pelo seu Deus. Basta você ler isso nos Salmos, de que ele era um cara extremamente apaixonado por Deus. Não há dúvida de que ele era um profeta. Muitos dos Salmos escritos por ele foram Salmos proféticos que se cumpriram em Jesus. Não há dúvida de que ele era um adorador. Não há dúvida de que ele era um poeta, um filósofo, um musicista. E por que não um dançarino que dançava na presença de Deus? Amém? Se Davi estivesse hoje aqui nessa igreja, com certeza ele estaria nessa roda de mosh pit aqui, dando porrada em todo mundo, com muita alegria no coração. Dando dedada no meu olho. Não descobri porque ninguém morreu essa semana. Teve um que confessou aí, né, Macarrão? Cadê? Mas também não há dúvida de que foi um homem que se deixou levar por paixões ao ponto de estar disposto a matar para não enfrentar as consequências dela. Esse era o controverso Davi. Mas também não há dúvida de que foi um homem que se... Já falei isso daí. Davi tomou para si a mulher de seu amigo. Davi enviou seu amigo para a morte certa, para não encará-lo nos olhos. Era um homem que era capaz de enfrentar um exército, mas não foi capaz de encarar seu amigo quando o traiu da forma como o traiu. Preferiu matar o amigo do que encará-lo nos olhos e encarar a consequência do que havia feito. Por causa de Davi, por causa dele, uma criança foi impedida de viver neste mundo. Uma criança foi impedida de viver neste mundo por causa dele. Eu acho interessante essas questões que nos arremetem a essa grande discussão acerca do livre-arbítrio. Porque uma criança que não teve escolha nenhuma morre por causa da escolha de Davi. Então, as consequências do livre-arbítrio, daquilo que as pessoas chamam de livre-arbítrio, são questões que não cabem dentro de uma definição simples, dentro de uma caixa. Quando a gente entra em discussões no Facebook, outras coisas acerca dessa questão do livre-arbítrio, são coisas assim que eu tenho algumas dificuldades de colocar isso tudo numa simples definição. Porque há muitos exemplos na própria existência que contrariam em absoluto o livre-arbítrio como um fator absoluto na existência. Por quê? Porque toda a liberdade de cada um de vocês aqui está delimitada por outros fatores que implicam a existência. A primeira delas é esse cara que está do teu lado aí. O livre-arbítrio dele delimita o teu livre-arbítrio. A segunda coisa é a própria natureza. A natureza delimita o teu livre-arbítrio. Você pode muito bem ser picado por um animal peçonhento e vir a morrer, não é verdade? Ou uma bactéria, como aconteceu esses dias, quando os pais perderam sua filha de 10 meses por causa de uma bactéria de meningite. Algumas coisas na natureza não respeitam o livre-arbítrio, não estão interessadas nas suas escolhas. Elas simplesmente irão intervir. Um outro fator são os anjos, que salvam a sua vida o tempo todo sem você ao menos perceber. O tempo todo Deus está intervindo no teu arbítrio, porque o tempo todo nós estamos fazendo escolhas erradas, saindo, tentando sair de alguma forma do propósito dele, e Deus está o tempo todo livrando a gente das consequências dessas cacas. Se isso nunca aconteceu com vocês, eu sou uma prova viva de que na minha vida isso é uma realidade. Porque quantas vezes eu escolhi coisas para a minha vida que, se não fosse a grandiosa graça dele na minha vida ter me tirado disso, a consequência disso provavelmente seria que eu não estivesse aqui hoje. E por aí vai. Essa semana, na frente da minha casa, na frente da garagem, uma pessoa fez o impossível. Ela conseguiu, numa quadra, só tem uma quadra, ela não tinha nem como pegar velocidade para aquilo. Essa pessoa conseguiu bater em dois carros parado e capotar o próprio carro. Não preciso falar o sexo, né? Aí eu deixo com o preconceito de cada um. Eu não falei o sexo. Fica com o preconceito de cada um aqui. Mas, de repente, eu estava lá, escutei um barulho, olhei na janela e vi um carro com os pneus para cima. Falei, meu Deus. Aí, quando eu vejo, sai uma criatura de dentro do carro, assim. Não falei o sexo. E do lado direito saiu outra criatura. Sai duas criaturas lá dentro daquele carro. E todo mundo ali ficava perguntando como que essa pessoa conseguiu fazer isso. E a verdade é que essa pessoa, ao bater naquele carro e capotar, prejudicou a vida de outras duas pessoas que também tinham seus carros ali e foram e não tinham seguro. E a moral da história é que o carro que bateu também não tinha placa. E a moral da história não tinha seguro. Eu olhava para aquela pessoa, quase que eu falei o sexo, para aquela pessoa que faz a unha, usa batom. Não falo, era um traveco, gente, era um traveco. Quando eu olhei para aquela criatura ali, eu pensei, fiquei com uma pena dela, falei assim, coitada dessa mulher. Eu nem ia me aguentar, já sabia que era. Coitada dela. E todo mundo assim, mas como é que ela conseguiu fazer isso? Como, nossa, não tinha um que não parava. Como que ela conseguiu fazer isso? Se tivesse uma rampa ali para ela tentar fazer, ela não conseguia. Mas como que ela conseguiu? Eu não sei. Então, assim, essas questões da vida também, o que acontece no nosso dia a dia, não respeita o nosso livre-arbítrio. Pergunta para ela se ela queria fazer aquilo, se ela intentou tomar aquela escolha. Okay? Só estou dizendo para vocês que as questões são muito mais complexas do que a gente possa definir em apenas uma frase. E que há muita discussão acerca disso. Ok? Continuando. Davi foi de longe um exemplo de pai e teve em seus filhos a sua omissão paterna manifestada na forma de filhos que cometeram incesto, mataram um ao outro, e se tivessem alcançado êxito, teriam matado até mesmo ele. Até mesmo ele. Alguém já leu um livro chamado O Drama de Absalão, de Caio Fábio de Araújo Filho? Não? Esse presta, tá? Então, também vocês podem procurar no YouTube, tem a pregação mesmo. Você pode escutar a pregação. O drama de Absalão, onde Caio Fábio descreve a tragédia da vida de Davi como pai. Como pai. A tragédia que se manifestou na vida de seus filhos e os perigos que cada um de nós estamos sujeitos pelo simples fato de omitirmos algumas posturas que temos que ter como pai dentro de nossas casas para com nossos filhos. Então, olhando para tudo isso, Davi era essa controvérsia. Ao mesmo tempo que ele era um cara apaixonado por Deus, um adorador, um homem valente, um homem de coragem, um homem que escreveu profecias acerca do Messias, que escreveu salmos, escreveu salmos que nos inspiram até os dias de hoje, que nos levam a termos nossas devocionais na presença de Deus e olharmos para algumas coisas que só foram pura revelação da parte de Deus para a vida dele. Como que Davi chegou a essa conclusão que Deus está em todos os lugares e que ele não pode fugir da presença desse Deus? Como que ele alcançou tamanho conhecimento a não ser por meio da revelação da parte de Deus? A revelação acerca de Deus. Quando me pergunta acerca dessa questão de quem criou Deus, fazendo um parênteses aí, eu sempre quero fazer uma série de vídeos assim para responder essas grandes ladainhas que são ditas no YouTube, no Facebook, quando entra a respeito dessa questão de questionar quem é Deus, a existência de Deus, essas coisas. Mas, infelizmente, eu não sei se eu sei fazer um monólogo, falar com a câmera só eu ali, né? Fico vendo um monte de gente fazendo nele, a webcam dele, mais ninguém, né? Sei lá, não consigo. Tenho vergonha de mim mesmo. Oi? Só se for. Alguém quer me entrevistar aí, daí eu respondo. Porque eu conseguiria responder, mas eu comigo mesmo não consigo. Mas uma das questões ligadas a essa questão de quem criou Deus, são duas respostas interessantes que a gente tem para com isso. A primeira coisa é que a própria definição de Deus, ela não pode se sujeitar a esse tipo de pergunta. A definição de Deus não se sujeita a essa pergunta. Por quê? Porque a definição de Deus, que caminha com a humanidade desde que a humanidade se conhece por gente e define, ou foi revelado, ou sei lá o quê, que se encontra mais na segunda resposta, toda a definição que se encontra acerca de Deus é que Deus é eterno. O Deus da Bíblia, o Deus hebreu, o Deus encarnado em Cristo Jesus, ao qual o cristianismo anuncia, o judaísmo anuncia, o islamismo anuncia, esse Deus ao qual nós anunciamos é um Deus que não tem origens. Em nenhum momento ele veio surgir. Por toda a eternidade ele existe e por toda a eternidade existirá. Ele é a causa e a razão de todas as coisas. Se hoje eu posso pensar acerca de quem criou Deus é porque eu fui criado. Somente isso. E a segunda resposta, que seria talvez a mais fácil que um ateu deveria percorrer, é simplesmente assumir, então, que quem criou Deus foi o homem. Aí sim, talvez isso tenha algum tipo de sentido. Mas quando você entra na premissa de que Deus existe, você aceita isso como uma verdade, desculpa, deu um branquinho, eu Rivotril, galera. Quando você chega a essa conclusão te leva, então, de que você assume que esse Deus que você está dizendo é eterno. Agora, se você quiser falar de um Deus criado, daí você pode simplesmente responder, quem criou? Foi o homem. Pronto, acabou a discussão. Né? Acabou a discussão. Mas daí nós temos que encontrar quem criou. Qual o homem que começou essa ideia? Que criou a ideia de um Deus ao ponto de que nada, nenhuma definição pode ser maior do que ele. Imagina algo maior do que Deus aí. Imagine. Algo maior do que Deus. Você consegue imaginar? Não. Nada na invenção, se fôssemos partir por esse ponto, nada da invenção, na invenção da mente humana, pode propor algo maior do que Deus. Porque Deus, na sua própria definição, é maior do que todas as coisas. Quem criou isso? Eu não sei. A Bíblia fala que ele se revelou assim. Ele se revelou dessa forma para a humanidade. Eu sou eterno, criador de todas as coisas. Não tenho começo e não tenho fim. Sou o alfa e sou o ômega. Todas as coisas subsistem por meio de mim. Eu sou. Eu sou. Amém? Mas em tudo isso, apesar de e ainda assim, Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Isso desafia qualquer senso de justiça, qualquer definição que eu e você possamos ter de uma pessoa de bem, de uma pessoa que caminha com Deus, de uma pessoa que seja segundo o coração de Deus. Quando a gente olha para quem Davi foi, as suas virtudes, mas quando a gente olha para os seus defeitos, as coisas que esse homem fez, isso nos desafia a entender, Deus, o que você tem na cabeça ao definir esse cara como um homem segundo o teu coração? Talvez isso esteja ligado ao que Paulo fala em Romanos 4, 6 e 8. Que quando Samuel definia Davi como um homem segundo o coração de Deus, a revelação já estava sendo colocada ali. Paulo fala assim, Romanos 4, 6 a 8, referindo-se ao Salmo 32, 1 a 2, ele diz assim, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Amém? Davi era um homem segundo o coração de Deus e você também é uma pessoa segundo o coração de Deus. Criado de maneira especial, porque Deus não imputa a mim e a você o pecado que habita em cada um de nós. Porque a sua graça nos abraça dessa forma. Então eu sou esse cara cheio de controvérsias todos os dias da minha vida. Eu também sou um adorador, sou um músico, danço. Só não tenho coragem que nenhum homem lá. Nesse ponto eu sou bundão. Mas, do mesmo modo, todo o potencial para fazer exatamente as coisas que Davi fez estão em mim. E eu creio que estão em cada um de vocês. Alguém aqui nunca teve vontade de matar alguém? A esposa. Alguém nunca quis matar a esposa? O marido. Alguém nunca quis matar o marido? Questionário da Neuza Etioca tinha essa pergunta. Você já teve vontade de matar alguém? Daí tinha sim, não, né? Eu acho que tinha que ter sim, várias. Tinha só sim e não. Eu, logicamente, respondi sim, né? Duvido que alguém ali não tenha respondido. Se até Deus já matou e ele é todo paciente, quem dirá nós? É. Se Deus, na sua infinita paciência, já matou tanta gente, por que que nós não? Né? Davi já tinha certa revelação acerca de uma graça que desafia qualquer senso de justiça externo que não proceda daquele que é o único que pode dizer e determinar quem e por que este é justo? Amém? Entenda isso, gente, em nome de Jesus. Só existe alguém, um único, em toda a existência, em toda a eternidade, desde antes e até a eternidade por vir. Só um define quem é justo, Deus. E ele disse exatamente isso acerca de mim e de vocês. Vocês são justos, porque ele não imputa a cada um de vocês o pecado que está em cada um de vocês. Porque ele já fez todo aquilo que era necessário para me livrar e livrar você dessa culpa em Cristo Jesus. Amém? Estou dizendo que eu não sou o pecador? Não. Estou dizendo que eu não tenho mais pecados? Não. Mas estou dizendo que o Deus da graça, quando olha para mim e olha para cada um de vocês, Ele não imputa o meu e o teu pecado por causa da graça dele na minha e na tua vida. É por isso que nós somos capazes de chegar aqui na frente e levantar as mãos e adorar o nome dele. Porque se fosse partir do ponto de vista de justiça, as nossas controvérsias que habitam em cada um de nós seríamos fulminados de imediato. Filipenses, num livro chamado Decepcionado com Deus, ele fala umas coisas interessantes. Ele fala assim que, usando essa questão, né, que a gente tenta gritar o tempo todo, por que tanto sofrimento no mundo? Por que tanta injustiça? Por que tanta maldade no mundo? E ele dá um exemplo muito claro disso. Ele fala assim, imagine que Deus fosse um Deus assim. Todo o erro que você cometesse na sua vida, automaticamente descia fogo do céu. Sobrava alguém? Não. Então vamos... Opa, acho que Deus está usando um pouco de misericórdia, né? Um pouquinho, né? De misericórdia para cada um de nós, certo? E agora você imagine um mundo que cada ato de bondade que você tem um Osgarmo. Osgarmo era um personagem de uma revistinha chamada Bob Cuspe, no tempo do movimento punk que a gente lia. Era uma porcaria, mas a gente usava. Tivesse uma sensação de prazer ilimitada, para vocês que são mais crentes que eu entenderem. Né? Cada ato de bondade você tem uma sensação de prazer. E cada pecado você é fulminado. Ou você recebe um beliscão do invisível, assim. O teu anjo da guarda dá um beliscão, assim, que deixa roxo você. Já pensou? Não tinha mais couro. Não é verdade? Eu acho que toda pessoa, todo ateu, quando ele entra nessa questão de julgar o mal, eu acho que ele sempre se exclui dessa. Ele sempre se retira dessa conversa. É como se ele fosse uma pessoa que estivesse fora dessa discussão e ele está, então, julgando a humanidade do ponto de vista dele de fora. Ele está de fora. Então, ele olha para isso e ele fala assim, olha quanta maldade no mundo. E ele se exclui que ele é parte dessa maldade. E que cada um de nós somos aqueles que construímos essa maldade nesse mundo. Não é verdade? Quer acabar com o mal na humanidade? Acaba com a humanidade. Que o diabo vai fazer o quê? Vai tentar as tartarugas? Chimpanzé? Vai fazer o quê na vida? Os pardais? Vai fazer o quê na existência? Eu estava conversando com um rapaz esses dias, e ele falou assim que existe uma filosofia hoje na questão do movimento punk, que é a questão da autodestruição, né? Que já que nós... Eu já falei isso para vocês? Não? É que tem uma concepção hoje assim, que alguns estão fazendo, porque eu sempre me perguntava assim, por que estão usando tanta droga? Por que os punks em Curitiba estão usando tanta droga? Por que tanta cachaça? Você vai nos shows, os caras nem começou o show, os caras estão tudo torto, vomitando para tudo que é lado, né? Consumindo drogas. No meu tempo no movimento punk, gente, o cara que consumia droga, a gente excluía. Verdade. Verdade. A gente não usava. Aí, de repente, no começo, começou um ali, começou, de repente virou tudo. Virou tudo. E eu era o único que não usava, o único caretão que não usava. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas o resto, tudo começou a consumir. E aí, ele falou isso para mim, que eu fiquei espantado, que é essa questão dessa filosofia da autodestruição. Que qual é o mal da humanidade hoje? É o ser humano. Então, como é que você faz para ajudar esse mundo a melhorar, se autodestruindo. Então, para se ajudar a sociedade, melhorar esse mundo, você consome drogas. Você enche a cara. Você acaba com a tua vida para ajudar que esse mundo a melhorar. Muito genial. Eu acho que ao invés de você se transformar então numa Madre Teresa de Calcutá, né? Se transformar num Martin Luther King, num Francisco de Assis, sei lá, em alguém que vai fazer alguma coisa para então melhorar o mundo, né? Não, eu vou me autodestruir. Eu vou acabar com a minha família. Eu quero que minha família se lasque. Meu pai e minha mãe que se lasque. Eu vou acabar comigo. Daí, esse rapaz que eu estava conversando falou uma vez para eles assim, mas por que você não dá um tiro na cara, então? Para que ficar gastando oxigênio, terreno? Por que não vai para baixo da terra de uma vez? Não fui eu que falei, tá? Eu sou arrogante, mas nem tanto. É por causa desta revelação que nossas próprias contradições existenciais são incompreensíveis para os de fora. Ao ponto de Paulo chamar isso de loucura, quando ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém? Amém? Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pouco eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? É uma loucura total, absoluta. Marcelo sempre fala isso, né? Quando está ministrando, ele fala assim: doideira, né? Loucura. Nós estamos tudo doido. Que é a verdade, a gente é tudo louco, um bando de louco. Aí vem gente falando assim: religião é coisa para pobre. É verdade. Religião é coisa para gente burra. Também é verdade. Para ignorante é verdade. Para gente que precisa de muleta, é verdade. É verdade. Porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Amém? Louve a Deus porque você é um burrinho ignorante. Louve a Deus por isso. Deus, obrigado, porque o Senhor me encontrou na minha fraqueza, na minha insignificância, na minha pequenez, no quão miserável eu sou, Senhor. Obrigado porque não foi a minha inteligência que te encontrou, não foi a minha filosofia, não foi a minha força de vontade, mas foi o Senhor que me encontrou com a sua graça e me traiu e me atraiu. Amém? Eu era um cara como qualquer um de vocês, que não foi criado talvez numa igreja, né? Eu fui criado na igreja, mas teve meu tempo que eu não queria saber de igreja, não queria saber de crente, não queria saber de Bíblia. Tinha horror esse tipo de coisa. Quando vinha alguém com Bíblia, eu olhava assim, eu falava assim: sai. Sai, Satanás. Não gostava, tinha raiva. Como muitos de vocês, né? Não é verdade? Como muitos de vocês. Eu era um punk, um roqueirão. Não queria saber de religião na minha vida, não queria saber de igreja. Até o dia em que a graça me encontrou. E aí tudo mudou. E aí tudo mudou. Por causa dela. Quantas vezes a gente vê assim um assassino que tem um encontro com Jesus e se arrepende da sua vida? Um estuprador que se converte, ele é visto como um absurdo. Não é visto. A gente pode dizer, oh, agora é fácil, né? Já fez todas as burradas da vida. Mas, mais uma vez, eu estou de fora julgando esse cara. Agora, quando olho para a minha miséria, que é o que a graça nos faz, o favor, não é verdade? A graça faz esse favor para mim e para você, não é? O dia que eu tive esse encontro com a pessoa de Jesus Cristo, toda a miséria de quem eu era veio à tona. O meu encontro com Cristo não foi assim, ai que legal, vem para Jesus, pula bastante. Não foi esse. O meu encontro com Jesus foi de boca no pó. A constatação da miséria de quem eu era, o pecador que eu era. Eu só sabia chorar e pedir perdão para Deus de todos os pecados que eu tinha feito em toda a minha vida. Voltei daquele retiro pronto, disposto a pedir perdão para os meus pais. Olhei nos olhos deles, me perdoe pelo filho infeliz que eu fui na minha vida, pelo irmão infeliz. E a minha vida passou a ser então, a partir de então, uma vida de transformação por causa da graça. Dessa pessoa que veio habitar dentro de cada um de nós, amém? Ele faz a diferença em cada um de nós. Terminando de ler um livro do Ravi Zacarias, que para mim é o maior apologeta da atualidade. Ravi Zacarias é o maior apologeta na minha concepção da atualidade. Eu estou lendo um livro dele chamado A Morte da Razão. E o Ravi Zacarias, ele fala a respeito da fé cristã e ele fala duas questões com relação à prova da existência de Deus. A primeira coisa é que a existência de Deus, ela é empírica e é existencial. Empírica de que forma? Que se você seguir, de fato, aquilo que a fé cristã propõe, ela pode ser experimentada empiricamente de fato. Mas nunca a fé cristã vai se sujeitar aos preceitos da ciência materialista. Porque quando a ciência materialista ela propõe o empirismo, que você tem que provar fisicamente que algo existe, Deus jamais vai se propor a esse tipo de coisa. Nunca se sujeitará a isso. Nunca. Hebreus fala que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia. Quer conhecer o Deus que criou todas as coisas, se prostre, humilhe-se, creia, aí sim ele se revela. Ou então, por muita graça da parte dele, pode ser que as coisas aconteçam antes mesmo de você querer alguma coisa. Caio Fábio descreve uma situação de um casal de ateus que estavam na Europa, a mulher sofre um acidente, fica tetraplégica. Quando volta, o cara vai para a faculdade e fala para um amigo de classe o que tinha acontecido. Ele falou, glória a Deus! Eu falei, você está louco? Agora você vai conhecer o Deus vivo. Quero ir na tua casa. Foi na casa desse casal. Eu falei, eu posso fazer uma oração por você? Eu não acredito que vai adiantar alguma coisa, mas ora aí. Então tá bom, eu vou orar. Deus, em nome de Jesus, restitua a coluna dessa mulher e que ela volte a andar. Aquela mulher levantou daquela cama e passou a andar. Deus curou aquela mulher naquele dia. Agora, o que os ateus querem? Que esse casal saia dali, vá lá para o Richard Dawkins. Dawkins, faça um exame empírico na minha coluna para ver se é verdade mesmo que eu caminhei. A fé nunca se sujeitará a esse tipo de coisa. Agora, empiricamente, quando você crê em Deus e você deposita em Deus a confiança do teu coração, você prova isso de fato na sua vida. Amém? Eu não tenho como fugir, eu não sei como é que isso funciona na vida de cada um de vocês, mas eu tenho provas existenciais na minha vida, de modo empírico, de que ele é real, de que o meu Deus existe, de fato, e se manifestou na minha vida de fato, e eu caminho com ele todos os dias, não sei na tua vida, mas na minha eu sei. Isso pode soar o mais arrogante que você possa imaginar, mas para mim não há dúvida da existência dele. por mais dessas controvérsias que eu tenho em mim mesmo e cada um de vocês tem. Amém? Amém? Nós somos essa geração ou não? Que prova de Deus, de fato. Ou é, gente, essa geração do blá, blá, blá? Amém? O Deus da fé cristã é um Deus que se revela para aquele que crê. E jamais se revela para quem não crê. A não ser que ele conceda, de fato, muita graça para isso. E aí é com ele. Aí é conforme a soberania dele. Para encerrar, voltando ao Salmo 139, nós encontramos um Deus que nos conhece, um Deus que conhece cada pensamento nosso, um Deus que conhece cada palavra que direi antes delas serem ditas, um Deus que conhece todos os caminhos que caminhei, caminho e caminharei. Um Deus que nos cerca, como um pai cerca um bebê, né? Quem é pai aqui sabe que quando eles começam a andar, aqueles passinhos, né? A gente tem que estar cercando para não dar com a testa numa quina, né? Tem que estar lá cercando aquela criatura ali, que depois não vai te amar mais. Você tem que ali cuidar, para não colocar o dedo na tomada, né? Gabriel, desde cedo, assim, eu falava assim: filho, a coisa mais sagrada na tua casa, que você não jamais pode tocar, é nos CDs do teu papai. O meu amor por você vai até ali. Dali para lá não passa. E ele já entendeu logo cedo, nunca tocou. Você entendeu. Amém. Daí volta e meia em alguns pais com as outras criaturas lá na minha casa. Aí as criaturas queriam brincar nos meus CDs. Daí eu já rodava, eu virava o Satanás mesmo. Um Deus, o qual não podemos escapar. Davi fala que nem na morte a gente pode escapar dele. Nem a morte a gente consegue fugir dele. Né? As pessoas tentam fugir de Deus achando que morrendo ajuda alguma coisa, mas não ajuda nada. Não tem a possibilidade na existência de mim e de você um dia sequer fugirmos dele. Todos nós, a palavra fala, iremos um dia comparecer perante o tribunal de Cristo e prestaremos conta de nossas vidas para Ele. E aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro passarão para toda a eternidade. Amém? E aqueles que confiaram na sua própria força colherão aquilo que C.S. Lewis diz. C.S. Lewis diz que quando a gente chegar diante dele, Deus dirá para aqueles que nunca creram: seja feita a tua vontade. O que diferencia um cristão de alguém que não crê é que aquele que crê diz para Deus assim: Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Aquele que não crê, Deus diz: seja feita a tua vontade na sua vida. C.S. Lewis fala que todos aqueles que um dia estarão no inferno estarão exatamente no lugar que desejaram estar todos os dias da sua vida. Um lugar onde não existe Deus. Uma vida sem Deus. De total independência de Deus. Da presença dEle. Do amor dEle. Das suas leis. Lá não vai ter lei. Ela não vai ter regra, qualquer um vai poder fazer o que quer, livre para todo sempre das amarras da religião, dos limites da divindade. Exatamente. Enquanto um outro povo estará celebrando o amor eterno. Amém? A comunhão eterna, onde todos os nossos medos se desfarão. Um Deus que nos sustentará, ainda que fujamos para os confins da terra. Ainda que você fuja dele, ele vai te sustentar. Porque ele é fiel, por mais que eu e você não sejamos. Porque a gente é um bando de infiel. Mas ele vai nos sustentar. Um Deus que não faz distinção entre trevas e luz. Pode ser o lugar mais escuro da sua vida. Para ele é luz. Ele olha de forma clara para tudo isso. Um Deus que me teceu no ventre de minha mãe, de maneira única e especial. Note que é especial, e não mais especial. Mas é especial. Único. Cada um de vocês. Único. Um Deus que escreveu todos os meus dias. Todos os teus dias foram escritos debaixo da graça e do amor dele. Um Deus que tem bons pensamentos por mim e por você. Um Deus que nos guiará pelo caminho da eternidade. Amém. Quero que você feche seus olhos. Senhor Jesus, eu te louvo porque tua palavra, Senhor, é o fundamento absoluto da nossa fé. Se nós podemos falar acerca de qualquer verdade absoluta no mundo, na nossa vida, é por causa da revelação da tua palavra. Se nós tirarmos a revelação da nossa vida, não sobra absolutamente nada de valor e verdadeiro em cada um de nós, Senhor. Nós não temos para onde ir, nós não temos esperança de nada. Só nos resta o desespero, só nos resta o caos, só nos resta se conformar com uma realidade que nunca, nunca mudará. E nos conformarmos, Senhor Jesus, com a injustiça. Porque se não há Deus, jamais haverá justiça. Então, Deus, obrigado pela tua revelação. Em especial, Senhor, de que o Senhor está com cada um de nós, onde a gente estiver. Mesmo que muitas vezes, Senhor, a nossa vida seja essa controvérsia, Deus, diária, sendo vivida, cheia de coisas grotescas, Deus, que se manifestam em cada um de nós. Como a gente é estupidamente pecador, Senhor. E se não fosse a tua graça, Senhor, nós seríamos consumidos. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque a cada um de nós o Senhor não imputa o pecado. Todos os dias a tua graça se renova na vida de cada um de nós, Senhor. E o Senhor nos abraça com esse amor de aceitação. Esse abraço de Pai que jamais nos largará. Não temos como fugir disso, Senhor. Jamais poderemos escapar, fugir do teu amor. Eu te louvo porque aqui nessa igreja, nessa noite, se reúne uma geração que encontrou a graça de crer e a graça de ser amado de maneira tão maravilhosa como o Senhor tem nos amado. Obrigado por esse lugar, Deus, por ser um lugar especial, Deus, sabe? Onde a gente tem podido sempre falar da tua graça, Senhor, e ela nos ser suficiente, Senhor Jesus. Tua graça é suficiente para cada um de nós, Senhor. Mesmo nós sendo quem somos, Senhor. Se não fosse a tua graça, Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui. Por isso nós te adoramos, ó Rei dos Reis. Por isso nós nos prostramos diante da tua majestade e bendizemos o teu santo nome nesse lugar. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, desde hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos ficar de pé?